Ha! Aqui missionário Hunter. Ah, aqui Diego estrategista. Ha ha ha ha. Paz do Senhor, guerreiros. Paz do Senhor, guerreiras. Talvez você pegou esse disco pensando que era simplesmente um disco de hip hop. Mas aí, talvez você chegou meio que inocente, meio que sem saber o que estava acontecendo. Eu tenho um recado pra você. Deus tá com segundas intenções contigo. Só o fato de você estar com esse CD já significa que Deus tem uma grande obra na sua vida e que Jesus Cristo te ama. Levanta da tua cama e anda, guerreiro. Talvez você pegou esse CD, mas se esqueceu de ler o que estava escrito na capa. Essa estratagema de Deus, parceiro, não contaram com nossa astúcia. Aí, cada CD que nós enviamos, nós acreditamos estar enviando um missionário. Portanto, a partir de agora você tem um missionário na tua casa, no seu trabalho, no seu carro. Aonde quer que você vá, leve esse missionário contigo. É, cuide bem desse missionário. Se possível, envie missionários a outras casas. Porque todo coração vazio é um campo missionário. Essa estratagema de Deus, parceiro. Não contaram com nossa astúcia. Aí, só que tem um probleminha. Tá muito baixo o volume. Dá um grau no volume, deixa Deus te usar pros seus vizinhos, parceiro. Dá um grau, parceiro. Dá um grau, parceiro. Dá um grau, parceiro. Dá um grau, parceiro.